Nova Rádio Cultura, 100% palotinense, 100% você. ZYJ292, 1520 kHz. Rádio Cultura Palotinense Limitada. Rua 1º de Maio, 694, Centro. Palotina, Paraná. Nova Rádio Cultura. Informação, música, entretenimento e credibilidade. Cultura, a Rádio da Família. Começar o seu dia com fé e alegria. Ouça agora a mensagem do Padre Ezequiel Dalpozo. Despertai para o amor com Padre Ezequiel. Uma palavra, uma reflexão. A mensagem para bem viver. Certo dia escutei o teu chamado. Olá, meu caro e minha cara ouvinte, que bom que estamos juntos para este momento de reflexão. Eu sou o Padre Ezequiel, seu amigo, e desejo a você muita paz, muita luz. Eu gostaria de falar hoje sobre a desunião interior. Tem pessoas que interiormente estão divididas, dentro de si não estão bem. A desunião interior, de certa forma, é a incapacidade de viver no momento. Não tenho vontade de trabalhar, nem de orar. Não consigo desfrutar nem sequer da minha folga. Não consigo desfrutar o ócio. Não consigo me concentrar no que faço no momento. Não me sinto bem comigo mesmo, passo de uma coisa para outra, leio o jornal, porém acho muito chato. Vou passear, mas o clima não me agrada. Volto para casa, mas também aí não me sinto bem. Minhas meias me incomodam. De repente, meus óculos me incomodam. Poderia sair de mim mesmo, estou insatisfeito e não sei o que realmente devo fazer. Reclamo de Deus por ter exigido de mim esta vida. E estou decepcionado com as pessoas que não me compreendem e não encontram tempo para conversar comigo. No entanto, quando elas se dedicam a mim, também me sinto incomodado. Neste caso, prefiro ficar sozinho. Porém, quando estou sozinho, sinto-me abandonado. Esse jeito de ser e de viver atinge muitas pessoas. Muitas pessoas estão nesta situação. Isso acontece quando a nossa alma está desagregada. Não temos mais o centro de nós mesmos. Pessoas que perderam o próprio centro são propensas a formas extremas de espiritualidade. Então procuram entrar numa ascese, numa busca de espiritualidade fervorosa, mas a sua alma está danificada. No entanto, muitas vezes não suportam esta rigidez para consigo mesmas. Por isso, essas pessoas oscilam entre o rigor e a frouxidão. Muitas vezes estão empenhadas em buscar muito na espiritualidade, mas outras vezes abrem mão de tudo isso. Oscilam entre opiniões fundamentalistas e uma postura completamente liberal para consigo mesmas. Pessoas com uma alma desagregada querem ser piedosas. De modo algum percebem, porém, que sua espiritualidade é só intencionada, não é autêntica. Porque elas não estão bem consigo mesmas, elas não estão curadas interiormente, porque não têm um centro. Por isso a terapia contra a desunião interior está, por um lado, numa boa estruturação do dia. Estruturar bem o meu dia. Porque minha alma está caótica, estabeleço para mim uma ordem exterior, para que também meu interior possa ficar em ordem. Eu poderia perguntar quem sou no íntimo e o que pretendo com a minha vida. Neste caso, aos poucos, deixo de culpar os outros pelo insucesso da minha vida. Por isso, caro ouvinte, temos que cuidar para permanecer no nosso centro. Essa desunião interior faz mal, nos tira a paz e a alegria. Por isso, quando há insatisfação extrema, nada me satisfaz, o problema não está nos outros, mas está na minha desunião interior. Mais reflexões no nosso Facebook, facebook.com/Padre Ezequiel. Curta a nossa página. Um forte abraço, Deus te abençoe e te guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Despertai para o amor. Uma palavra diária de sentido. Padre Ezequiel Dal Pozzo. Comece muito bem o seu dia com a mensagem de fé e alegria do Padre Ezequiel Dal Pozzo. Feliz Natal! Feliz Ano Novo! É o que deseja a família Nova Rádio Cultura, emissora líder absoluta em audiência. Feliz Natal e muita alegria no Ano Novo que vai chegar. Rádio Cultura informa a hora certa. 5:08. Continue bem informado, aqui na Cultura. O Natal chegou. Com ele, renovamos nossas esperanças e, ao mesmo tempo, renovamos a nossa fé nos homens, na vida e, principalmente, para com Deus. Nossa vontade é que estejamos novamente juntos com os mesmos objetivos e na certeza de sermos vitoriosos. Desejamos que o amor e a paz de Deus nos fortaleça. Estes são os sinceros desejos do Mercado Santo Antônio a todos os seus clientes, amigos e colaboradores. Amigo agricultor, a Tertúlia tem à sua disposição os melhores insumos agrícolas para esta safra de verão. Cultivares de soja, híbridos de milho, fertilizantes, micronutrientes, inoculantes, inseticidas, herbicidas e fungicidas das principais empresas do mercado. Faça uma visita à Tertúlia e conheça os seus produtos e profissionais qualificados. Tertúlia, sempre ao lado do agricultor, semeando tecnologia e colhendo resultados. Rua Bandeirantes 1069, fone 3649-6020 e 3649-5923. Clientes e amigos, desejamos que o Natal de vocês seja completo de momentos de luz e harmonia e um ano novo repleto de conquistas, saúde, paz e boas festas. Mensagem da cirurgiã dentista doutora Verônica Balgater para todos os clientes e amigos de Palotina e região. A tranquilidade agora cabe no seu bolso. Com o aplicativo Inviolável, você fica protegido e tem controle na palma da sua mão através do seu smartphone, acessando o sistema de câmeras e alarmes de sua casa ou empresa, de onde você estiver. Prático, ágil e seguro, o aplicativo Inviolável é mais uma vantagem para sua tranquilidade e proteção serem completas. Aplicativo Inviolável, a sua vida mais tranquila, protegida e segura, com apenas um toque. Em Palotina, Terra Roxa e Maripá, ligue 3649-8422. Cansei da lei do psiu, cansei. Alô, gente bonita, gente bacana da Rádio Nova Cultura de Palotina e toda a grande região. Aqui é o Marcelo Teodoro. Tô passando um pedaço pra lembrar todos vocês do nosso encontro marcado todos os sábados a partir das 20 horas, aqui na Nova Rádio Cultura, com Baixa Agulha, que a moda é muito boa. Muita música, alegria, entretenimento. A gente vai fazer a festa no seu rádio. Marcelo Teodoro e você, aqui na Nova Rádio Cultura de Palotina. Estou esperando por vocês. Sábado a partir das 20 horas. Cultura. E 11 minutos. Aqui você pede, você ouve. Cultura AM.